e não sermos consumidos. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. É por causa do grande amado Senhor. Oh, a cada dia, Senhor. Fechar os seus olhos e se enxergar naqueles momentos do seu dia quando você se sente assim tão sozinho e sabe, tão indefeso, sem ninguém para recorrer. Quem sabe rejeitado, desprezado, traído, ferido, palavras de condenação, palavras de derrota, palavras de acusação, tantas coisas vêm para te ferir e te fazer pensar: não sou nada, não sou ninguém, não vou conseguir. O inimigo se levanta, usando às vezes as pessoas mais próximas de nós para nos ferir. Coloque-se nesta hora e diga: que Ele me ama. Ali na cruz Ele demonstrou o quanto Ele me amou. O Seu amor é maior do que tudo. É maior do que minha dor. Oh, me amou. Ele me chama. Pessoas usadas muitas vezes sem saber, usadas pelo inimigo para te abater, para te colocar olhando para o chão. Você pode dar uma risada aí no seu lugar e dizer: eu não vou me entristecer mais, porque Ele me amou, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Isso me basta, a Tua graça me basta. O Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele me escolheu. Eu não tenho tempo pra perder. Vou encher de medo. Eu não penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. pode erguer as suas mãos bem alto, como quem se rende. Diga: eu me rendo, Senhor.